Vem dançar. Vem pra Cristo, vem com pressa. Oh, vigia pro inimigo, não dê brecha. Oh, Jesus pra mim é bom, é o que interessa. Oh, vem dançar com Cristo, vamos nessa. Pare, respire aliviado. Mexe o corpo, mexe as pernas, cabeça e braço. Olhe para o irmão do lado. Diga pelo sangue, foi remido e lavado. Erga a mão pro alto para o Senhor da glória. E entre na presença para alcançar vitória. Deixe Jesus entrar para mudar sua história. Não tem hora agora que é a hora, varão. Não corra risco, perigo, sai do abismo com Cristo. No coração dos aflitos, ele procura um abrigo. Agora vem meu amigo, esqueça tudo lá fora. Problema, violência, só lágrima que rola. Então vem, se mantém, sintonia, amém. Agitando no balanço, vem dançar você também. Vem dançar com Cristo, vem. Mas a alegria já vem pela manhã, medição. Como disse Djavan, tudo que Deus criou foi pensando em você, por você, pra você, abençoado ser. Por isso vem louvar, vem celebrar. Come on, come on, vem com Cristo dançar. Come on, come on, vem com Cristo dançar. Vem, oh, vem com Cristo dançar. Ah, oh, oh, vem com a gente louvar. Ah, oh, oh, Jesus é o que há. Entre no clima, família é tudo nosso. Jesus, calma. Luz que pro bem te seduz. Jesus é o nome que te conduz. A luz que pro bem te seduz. Eu sempre louvarei o rei, diante dele eu dançarei. Por tudo que ele fez, pelo que é, eu me alegrarei, caminharei com fé. Eu vou dançar como Davi dançou. Vem celebrar na presença do Senhor. Vem dançar com Cristo, vem. Vem dançar com Cristo. Vem dançar com Cristo, vem. Ele vai ser agitando no balanço. Vem dançar você também.